Na decolagem suba via, sai da Momo, para o nível 370. Gente, 370 via Momo, com 094. Marco meu alfa, decolagem no 4, controle Salvador, 10018, que foram a nós. 10018, obrigado. 94, informe eventuais desvios. Cognito, graças a Deus, vai informar onde está na faixa. November 551, Papa Mike. Contact Receive Center, frequency 125.1, is enable 128.35. Okay, 25-1, if unable, 28-35-58-551, Papa Mike. Foshka Alpha, Bro, Texas, Texas, Mike and Lima. On Lima, call ground, do you want to this moment? Papá, Mike, Romeu Alfa, prossiga. Vai falar do Dengue Mar, agora a nossa radial de afastamento ideal é a Pro Norte. A nossa feira de Santana vai bater meu pé. Seu pé para a feira de Santana, informe seu estimado de pouso, o Mike Romeu Alfa. Um pouso em mais 20 minutos. Gente, reporte na 20ª milha. Oi, tio. Controle Salvador, o bom 094, solicitado de direita, Cândido de Borba. Bono 094, livre de desvios, informe por quantas milhas? É, vai ter que voar até, ou melhor, vai ter que voar até Aron ali. Ah, pro ideal é Aron, Aron aí tem condições de voltar pra rota. Gente, tá autorizado voar Aron para desvios ou bota o Gol no 094? Gente, graça, Aron, Gol 094. O Chanelia 200 tem condições de voltar a Vitor 366? Gol no 094 em condições de voar buco? Afirmo, pode ser voar buco, 094. Autorizado a presente voar buco, gol no 094. A buco, 094. Chané 6200, desça para 4 mil pés, ajuste no 015 na proa do 366. 4 mil, 015 na proa do 036. E essa é a grava final para a poça. Tanca meu braço para quem ser livre. Fox Golf, good takeoff renewal. Correction. Line up and maintain. Line up and maintain renewal 0 of Fox Golf. Confirmamos 208, Pro Gol 094. Pro 094, Recife 125, decimal 45, secundária 12685. 5, Alpha, Chris, the copper rail 0, wind 120 degrees, 08 knots. Oxané 6200, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado RNAV e reporte estabilizado. Charlie Alpha, Oscar Alpha, radar contact on departure. Climb flight level 400 via Arbor 1 departure. Clear to 400 via Arbor 1 departure, transition Alpha. Tem frequência livre para a coordenação. Charlie Charlie Alpha Oscar Alpha, is possible to left turn deviation for weather? confirm heading from how many miles? Alpha, Oscar Alpha. If you clear on direct Gordon, we will be okay with the cumulus. And please? If it's possible, direct to Arbor, we will clear of the clouds. Approved. Fly direct to Arbor position, Alpha, Oscar Alpha, for deviation. Okay, approved, direct to Arbor. Oceania 6200, complete a final de time, torre 118.95. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Golf Victor. Papatango, Romeu, Golf Victor, contato radar decolagem. Suba via saída coral, após 2000 pés, autorizado direto coral. Após 2000 pés, direto coral, Romeu, Golf Victor. 62, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 015. Gente, voo no 62, inicialmente mantém ETAP, aguarde coordenação para voo Terra Vista 369. Negativo, mantenha a via inicialmente. Na 3436, acione identificação, desça para nível de voo 050, ajuste no 015, confirme por mais quantas milhas vai manter a proa do desvio. O 3436, pelo menos mais umas 25 a 30 milhas, senhor. Gente, livre desvios, aposta autorizada para o Servita 368, TAN 3436. Afirmo, está autorizado o Valter Aviso 368 da presente. Alpha Oscar Alpha, confirm deviation now. That's correct. 30 degrees to the left and then we will come back to Argo. Roger, confirm how many miles to maintain heading. It will be about 10 miles. To the buffer. Okay, after the deviation, clear direct Alpha. So, Charlie, Alpha Cross. 0 Solo 829, direita Solo, 2 décima 1. Salvador, eu vou na hora 6280. Consiga. Após Mari, está bem onde vai, tá? Se pudermos voar direto 369, eu lhe agradeço. Após Mari, está autorizado o Serviço 369. Após Mari, voa 369, vou no 162, obrigado. Se Frisado, a linha ainda é com latitude 0, vento 140 graus, 0 menos. Roger, Alfa, Oscar Alfa. Papá, Romeu, Sierra, Zulu, Eco, prossiga. Tem o transponder acionado? Gente, o Sierra, Zulu, Eco, mantém 500 pés, confirme regresso para Salvador. Está autorizado o cruzamento da Bahia de Todos os Santos e após... cruzar a Baía de Todos os Santos, voando na proa de Paripe para livrar o eixo da pista ou no zero e após prosseguir em Rimar. Você pode ir através de Paripe. Aguarde, se ajudar. Salvador, bom dia, o 3191 da TAM. TAM 3191, no contato para dar a decolagem suba via saída da EL para o nível 320. Após 2 mil pés, está autorizado direto Leda. Tá, é o Leda. Após 2 mil pés, voa Leda, TAM 3191, gato. Tali, Charlie, Alfa, Oscar, Alfa. Call Recife Center, frequency 128, decimal 8, if you enable 126, decimal 0. Call Recife Center, frequency 128, decimal 8. If enable 126, decimal 0. Ok, 128.8, if enable 126, decimal 0 with the Recife Center. Charlie, Charlie, Alpha, Oscar, Alpha. Bom dia, obrigado. Roger, I stay. Consiga. Estou aproximando para você a pista 369, a pista 368 é uma formação. 369 e depois o 366, ok? Gente, o TAM 3436 tem condições de ser vetorado para o sequenciamento voar na proa 130, à direita? Não, 130 sem problema, à direita sem problema. Gente, vetoração para o sequenciamento, curve à direita, proa 130. Seu limite é a radial 240 de Salvador. Tá no número 2 na aproximação para Salvador. Ok, sem problema. Direita, pra 130, vai a velocidade. Eu já tenho pra cima. Controle, a banda BB, quase outro ano de Gil. 15 grava direita por 20 negativos. Gente, Romeu, Golf Vitor. Apenas para informação, temos um tráfego 2 horas, 1 no 4 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 738, cruzando uma centena em descida. TAM 3436, informo que irá seguir tráfego 12 horas, 2 1 milhas, rumo nordeste, um Boeing 738, cruzando 095 em descida. Rota 319, informa desvio à esquerda por 165 pelas próximas 30 milhas. Tan 3191, livre desvio, reporte ao término. Reportar ao término, Tan 3191. Gol no 162, na proa do Serra Vista 369, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Na proa do 369, afirmando, descendo para 4.000, com 25 de reporte estabilizado aí na área 10, gol no 162. Quilômetro Oeste, autorizado decolar, pistão 7, vento 120 graus, no meia-noite. Gente. Gente, olha o Golfito. Zulu Eco, aguarde ainda o recebimento das condições do aeródromo. Zulu Eco, o aeródromo está, a proximidade do aeródromo está visual, porém com chuva leve. A 3436, curva esquerda, proa 090, o limite é permanecer nessa proa por 1 no 5 milhas. Ok, esquerda para 090, descendo para 050, 0436. Quilômetro Oeste, decolagem 36, controle 20298. 1208, quilômetro Oeste. Acho que eu fui errado, mano, onde mais? Do passo da Baixé para o passo. Golfo Serra, autorizado ataque para o Jabá. Vista 369. Ok, descendo para 050, reduzindo na prova do 369, da 3436. Controle de Salvador, quilômetro Oeste. Romeu Oscar. Prossiga. Quilo Romeu Oscar, encontra-se em condições visuais, solicito cancelamento, seguirá via corredores visuais. Quilo Romeu Oscar, voo ISR cancelado ao zono 337, mantenha o corredor Axé 1 no mil pés, reporte Parada Barra. Será no mil pés, corredor Axé, reportará na Parada Barra, Quilo Romeu Oscar. É autorizado cruzar no 7 e na Lima, somos 2 anos com 1. Sérgio Eco, informo que Salvador opera instrumento 3.000 com 1.000 e chuva moderada agora. Gente. Sérgio Eco, confirma, está mantendo Caripe? Gente. 3436, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado o procedimento RNAV, reporte estabilizado. Ok, descendo para 4.015, trabalhamos, RNAV, 3431. 3191, após desvio, está autorizado pelo Dagel. Dagel, 3191, após desvio, mas em 15 minutos, boa noite. Gente. O Eco Zulu November, controle informa que Salvador opera instrumento 3.000 de visibilidade com 1.000 de teto e chuva moderada sobre o campo. Informa intenções. O Eco Zulu November. Bom, no 1.62. Informo que o campo está com chuva moderada, 3.000 de visibilidade e 1.000 de teto. Reporte estabilizado. Reportar algo no 1.62. O 3436 está com chuva moderada sobre o campo, 3.000 de visibilidade e 1.000 de teto. 20 graus, 3436. Tá 3191, chame Recife na frequência 1251, na antena 1.28, decimal 35. No 62, prossiga a aproximação e chame torre 1895. 1895, obrigado. No 90, confirme intenção de pouso na pista 17. Gente, aguarde autorização para o visual especial. No November, desça para 4.500 pés, ajuste no 015. Funciona a aproximação, informa se está zero. É o Golgo no 162, estabilizado, vai cruzar o Serra Vitor 372. Lhe informará em caso de arremetida, se poderia confirmar as condições? Agora sobre o campo, chuva bem leve, inclusive pista molhada, e acredito que avistará normalmente, reporto quando visual com o campo. Reportará, uma hora e meia noite. Chama aqui, que autorizado adicionar, boa tarde. Acusou no November? Informo que será autorizado o visual especial, porém a torre nos informou que o eixo final de aproximação da pista 17 está bem degradado. O senhor tem condições de fazer o visual para a pista 10, que está com chuva leve? Gente, o Eco Zulu November está autorizado o visual especial para a pista 10. Desça para 4.500 pés, ajuste no 015. Está autorizado voar direto Salvador. Estou 369, iniciando a aeronave, está 3436. Está 3436? Isso, passou 369, está iniciando a aeronave. Gente, eu posso ser a Vitor 366. Vai, vai. No November, informe velocidade indicada empregada na descida. Gente, é a máxima que o senhor consegue empregar? Gente. Condições de manter 180 até o próximo aproximação final da pista 10? Gente, mantém. Centro controle de Salvador, chame a 356, transfere centro nossa Juliana. Chame 6356, acione identificação. Após desvios, vou na proa de mar e o ajuste no 014. Inicie redução de velocidade para 2309 devido a transporte de enfermos à sua frente. 230, suficiente, atinge 200. Desça para o nível 050. 050. Chané 6356, desse mantenha nível de voo 050. Voo 9954, acione identificação, desça para o nível de voo 070, ajuste no 04, inicie redução de velocidade para 230 nós devido a transporte de incêndio. Correto, 230, vamos travar na proa de mar, voo 9954, já tem para o 070. Tente o voo 9954. 3436, passou Sierra Victor 366. Então 3436, torre 11895. Frequência da torre 1895, é isso? 118, decimal 95. Obrigado. Torre Salvador 3436, ingressando R9 da 10. 3436, continua a aproximação, informa, reporta visual campo, pista molhada. A última aeronave chegou a 1000 pés, agora no momento não chove sobre. Ok, obrigado. Caso a gente avise nas minas, está livre de pouso, né, senhor? Afirma, afirma, a pista se encontra livre. Obrigado, senhor. Chama aqui Anki, autoriza o ataque, posso esperar da Oscar. A 356, confirme a razão de descida. 1.500 pés por minuto. Voo 9954, informe a razão de descida. 1.500, voo 9954. Gente. O 636 pode experimentar, se for necessário. Autorizado manter a razão presente. Avistando a 1.600 pés, a 4.7 milhas, ou 3436. 3436, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 60 graus, 07. Livre pouso 1 no 0, tá, 3436. A gente tem frequência livre para autocoordenação. Ano 962. Azul 407, manda o ponto de espera agora. Gente, desça para o nível 190, ajuste no 014, gol 1962, livre de desvio, após autorizado pro Admares. Beleza, a gente quer manter essa proa 40 km. A proa de redução seria a melhor. Gente, inicialmente não será possível voar ETAP, porque é o número 4 na aproximação e temos um tráfego transportando em FEMO. Mantenha o desvio nível, até o nível 1, reautorizado nível 180 agora, informe quando tiver condições de iniciar a redução. Está reduzindo 269, vai marcar magnética 050 devido à formação. Cruzou 045 para Sul 90. Gol no 962, os desvios para a frente do senhor. É, tem condições de fazer a esquerda, o desvio? Gente, o desvio então do senhor é a proa 050 por aproximadamente 40 milhas, confirme? Tem condições de voar à esquerda na proa 030? Gente, está autorizado então o desvio na proa 030 por 20 milhas, reporte ao término. Autorizado 1.500 pés, o F do 90 na proa do farol de Itapuã. Reporte visual com campo. 90, reporte visual. Reautorizado o nível de voo, 1.50. 1.50, 962. Inicie redução para 2309, gol 1.962. Gente, graças. Controle Salvador, Papa Romeo Oscar Mike Yankee, bom dia. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, está autorizado a manter a linha do litoral 500 pés. A Mike Yankee mantém inicialmente 500 pés, está presente, está autorizado a voar direto Manati. Solicita mil, senhorita. Se autorizado, salve para mil. Gente, confirme a pro da presente para Manati. Radial 242 de Salvador. Gente, informamos que temos um tráfego se aproximando de Salvador pelo setor sudoeste. Agora a sua posição de uma hora, aproximadamente 1,8 milhas, descendo para 1.500 pés, um Papalfa 3-1 para transporte de enfermos. Está autorizado subir 1.000 pés direto Manati, reporte visual com tráfego informado. Informará visual com tráfego, Oscar Mike Yankee. 9954, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo o voo 9954. Pela prova 045. Ou 9954 tem condições de completar a curva à esquerda na proa 025 para o desvio e sequenciamento? Precisado lembrar teve no zero. Gente, devido ao sequenciamento e ao transporte de enfermos, o senhor está a meia dúzia de milhas atrás da aeronave no sequenciamento. Tem condições de curva esquerda na Pro 020 ou a 025? Eu acho que tem condições de manter a chegada e fazer um prêmio a zero no Serra Vista 360. Gente, mantenha a Pro então para o desvio Gol 9954 e complete a redução para 2109. Eu vou reduzindo, mantendo a chegada, Gol 9954, reduzindo o máximo. Oxané 6356, complete a redução de velocidade para 2009 após ETAP e voo Serra Vista 368. Ativo 6356 após ETAP Serra Vista 368. Vista para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 pés no 014. F1 November, confirme se mantém 180. Acima disso, está mantendo 160. Gente, apenas para informação do para a aeronave, temos um Terra Quilo 76 decolado de Salvador, se afastando de Salvador pela radial 235, voando para a plataforma, mantendo 1.000 pés. Novembro, centro, prato. Se autorizar o azul, novembro, tem condição de aproximar para 3. Gente, inicialmente mantém a produção de Itapuã Eco do novembro. Novembro. Acho que a Mike Yankee informa que não recebe seu modo Charlie, cheque seu equipamento. E agora, senhorita? Sim, Negativo, Oscar Mike Yankee. Bom no 962, confirme a PRO que mantém agora. Agora a gente faz a PRO 075 mais ou menos e precisa deter. Gente, o Gol no 962 desça para o nível de voo 080. 80, Gol 962. Ali, Salvador. Boa tarde, Azul 4207. Decolou da El Lia da Monte, vai passando 2600. Azul 4207, contato radar decolagem, dá presente voo em Leda e suba para o nível 320. Obrigado, seria. Dá presente em Leda e sobe para o 320, Azul 4207. 6356, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. 0043. Gol 9954, desce para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 4. 4.014, gol 9954. Cruz 1 novembro e reporte visual com campo. Reporte visual, está visual com helicóptero, agora já superado. Cliente, vai Cruz 1 novembro. Gol 962, agora para 85. Ali, Salvador, azul 4207. Siga. Seria uma formação bem grande nessa proa aqui. Eu solicito um desvio à esquerda, proa 175 inicialmente, por mais 50 milhas. Livre desvios 4207. Obrigado, Seria. Gol 9954, após o TAP, voo Serra Vitor 368. TAP Serra Vitor 368, voo 9954. Acusou novembro visual. Acusou novembro. Chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295. Voo 1962, tem condições de voar na Prodi Itap? Ainda não. Firme por mais quantas milhas vai manter o desvio? Mais 6 a 7 milhas, depois por esquerda Itap. Gente, após o desvio, vou Itap e confirme se está reduzindo para 200 nós. Já está com 200. Gente. Salvador, boa tarde. Gol 1556 na Lael, da El Leda. Gol 1556, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360, após 2 mil pés voe da El. 2 mil pés voa da El, sobe 360. Gostaria de uma coordenação para o 380 como final. Gente, aguardo. Obrigado. 07 após desvios, está autorizado para o de Pubave. Pro 207, copiou o controle? Excelente, desculpa, o 407 não copiou não. Após desvios por base. Após desvios por base, obrigado. O Xané 6356, reduz a velocidade para aproximação final, reporte Serra Vitor 366. Desvindo para aproximação, reporte 366. Voo 9954, reduz a velocidade para 180 nós, reporte estabilizado. Serra Vitor 368. Voo 9954. Controle, bom dia, está 3216, mantendo 200 em descida na proa 070, detando desvio. A 3216, livre desvio. Após o desvio, vou ITAP, desço para o nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Unidade 1450, após o desvio, ITAP, está 3216. Sonar 6356, por favor. 6353, 6356, completa final, torre 1895, bom pouso. 9954, desça para 2500 pés, ajuste Salvador 10 no 4, ao estabilizar, inicie redução para aproximação. Reduzindo, voo 9954. Voo 1962, já levi de desvios. Afirmo. Gente, o gol 1962, reduza para 180 nós, após a etapa, voa 368. 368, pode ser? Desça inicialmente para 4 mil pés, o ajuste Salvador 10-104. Reduzindo para 1809, segue com 03. Aeronave que o precede, aeronave da companhia, 7 milhas à sua frente, passando o serviço 368 no momento. Reduz F4014, gol no 962. Controle, o gol 1556, proa 180, pede para formações. Gente, reporta o término de desvios. Obrigado. Azul 4207, tem condições de dar presente para o Bavi? Só um instantinho, vou verificar. Dono 556, autorizado 380 como nível final. Obrigado, 380. Salvador, 4207, ainda não temos condições. Em mais 20 milhas aproximadamente já teremos. Será informado a Recife, o azul 4207, confirma velocidade na subida? Mantendo 270 mais. Gente, o 556, velocidade na subida? Voro 790, mantém o ponto de espera. Senta, transição Mach 78. Senta. O deck segue até a parte 5, ao estacionar, frequência livre. Motorista Juliette na escuta? Sim, está agora a 22 milhas de Salvador, mantém o nome 1 pé. Reporta para regresso a Salvador, Rompur. Valor 4207, já consegue voar para o base, iniciando o curva à direita da presente. Gente, voe para o base da presente, o azul 4207, em ascensão ao 320. Obrigado, direita. Para o base, ascensão até o 320, 4207. Voo 9954, estabilizou? Estabilizou, reduzido ao máximo. Gente, grata pela comparação. Em Sami Torre agora 1895, bom pouso, voo 9954. 1895, obrigado, boa tarde. Turno 962, autorizada final RNAV, desça para 2500 pés, o ajuste permanece no 0 no 4. Agora, ao estabilizar, reduza para aproximação, segue tráfego meia dúzia de milhas dessa frente. Reduzindo autorizada RNAV, 962. Turno 962 e a informação para o TAM 3216. A Salvador agora opera visual, pista molhada. Obrigado. Floridan 3895. 3895, contato radar, suba para o 340, saída da El. Da El, subindo para o 340. Autorização de pouso. No 0 no 4, aguardando. Vitor Índia Juliette na escuta da torre. A nave? É o gol no 556. Prossiga, gol no 556. Após os desvios aqui a 20 milhas, a gente tem condições de voar Irune sem desvio. O gol no 556 reporta ao término de desvios e aí solicitamos a Recife uma nova proa. Ok, obrigado. O 3216 já na proa de TAP? Afirmativo, eu estou voando TAP. Sente na proa de TAP. Desça para o 050 e reduza para 2209. O mínimo vai ser 260 devido às formações no setor. Confirme? O mínimo vai ser 269 devido às formações no setor. Sim, sem problema, 230, comandante. Obrigado. Então, 3895, tem condições de valeda? A gente está analisando aqui, mas inicialmente sim, a gente não terminou a curva. Vou voar Leda e aí eu informo. Gente, até se tiver condições de voar da EO Leda, o TAM 3295. Ok. Voo 1962, torre 1895. Obrigado, boa tarde, 962. Bom dia, Leda. Na sequência, após o pouso das duas, será autorizado o saneamento e decolagem. Estimado de mais 4 minutos. 6356, solo 03, ao livrar a direita, chame solo em 121 decimal 1. Chega de lado direito, solo 21, 3 com 6. Papatango, Vitor Índia Juliette na escuta da torre. OTAN 3895, vai ser preciso voar proa 180 por 60 milhas. Tente, OTAN 3895, livre de desvios, reporta ao término. Vai reportar. Bola 556, coordenado com o Centro Recife, após desvios, voa Irume. Muito obrigado, senhor. Na presente, chame Recife, 1251, na alterna 12835, gol no 556, bom voo. Recife, bom voo, voltando. Dois no meio, após o passo, Serra Vitor 366. Está 366, se liga, tem que fazer um desviozinho antes para iniciar dessa área. Talvez entre o 368 e o 366. Se tiver condições, dá presente para o Serra Vitor 368. Em 10 milhas. Para 4 mil pés, reporta na pronta Serra Vitor 368. Copiou, estão 3216. Se o senhor tiver condições, voa direto para a Vitor 368 da presente e descendo para 4 mil pés. Em 10 milhas para poder curvar em esquerda, 4 mil pés, muito obrigado. C4, solo 06, direita 121, decimal 1. Direita 211, 9954. Torres Salvador, bom dia, gol 962, baixou pra... Gol 962, aguarde pista livre com 1014 na lista. 1014. Agora sim, o 962, pouso autorizado, pista no zero. Vento 1 no 0 grau, 5 nós. Informa pista molhada. Pista molhada, livre pouso na pista 1-0 com 1014, gol 962. Bola 790, visual com o tráfego da companhia na curta final. Após o pouso do tráfego, vai manter a pista no zero. Pouso ali, manter no zero, 790. Até a ótica, reporte para ingresso. Controle, é o Papa Romeo Delta, Romeo Índia? Confirme para o controle. Papa Romeo Delta, Romeo Índia, na proa de Mari, está em descida. Gente, Delta Romeo Índia, na proa de Mari, para interceptar a chegada a Mari, desça para o 050, sem identificação, Delta Romeo Índia. 050, nada aí. Então, 3895, tem condições da presente voar para o base? O base, em mais 20 milhas a gente voa para o base. Gente, coordenado já com o Centro Recife, após o desvio, está autorizado o 3895, vá na proa de Cubase. Muito obrigado, após o desvio, Cubase, 329. Controle, confirme o procedimento para o Delta Romeo Índia. Procedimento RNAVE, Delta Romeo Índia. Após o senhor prossegue na chegada Mari, após o etapa do 366. Paris, após 3,6. 1-1 só. 2-1-1, boa tarde. Ou bom dia. Acho que a Golf Sierra, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Bola 790, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável 3-9. Decolagem no zero, bola 790. A Golf Sierra, após a rolagem do gol, alinhar e manter pista no zero. Estabilizando o final da RNAVE 190, 3219. Tendente, complete a aproximação, aguarde transferência. Obrigado, agora a cabeceira vista. Tendente, então 3895, autorizado pelo centro após desvio voa por base, Recife agora 1251, alterna 1835, bom voo. 251, 2835, foi? 1235, confere, bom voo. Obrigado. Salvador, azul 4217. 209, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Secundária 1235. Positivo, 125, decimal 1, secundária 12835, 4207 da Azul, bom voo. Obrigado, vai chamar 251-1235, até logo. Controle, bom dia, esse é o 1790 da Gol, passa 1600 na Puca. 790, contato, radar na veiculagem, sobe via nível 370, sai da Puca. Puca 370, 1790 da Gol. 0, vento 060 graus, 3 nós. Diz está autorizada para o Serra Vito 366. Serra Vito 366, Delta Romero. Juliette, decolagem autorizada, pistão na 7, vento 050 graus, 4 nós. Serra 2196 da San, Serra Vita 366. Serra 3216, complete a aproximação RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, boa tarde. Papa Romeo Delta Romeo Índia, descida na proa do Serra Vita 366. Papa Romeo Delta Romeo Índia, controle quente, desça para 4.000 pés, 1.0 na 4, agir. 4.000 com 14. E tem o tráfego agora também na final da 1.0, a 2 do externo, com um Airbus Data. Chegou o Sierra, decolado, alto. Controle 1208, tem uma boa viagem. Muito obrigado, amigo. Boa tarde. Vitor Índia Juliette decolou aos 1-2. Pronto, farol, transfere controle 208. 1208, Vitor Índia Juliette. Acho que o Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, decolou na sua estrutura. Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, com o Paco Radar na decolagem, suba via sair da Momo para nível 1-0-0. Tem a Momo para o nível 1-0-0, Oscar, Golfo Serra. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette, mantenha o nome ao pé, corredor axé, reposte no através de fora da barra. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. 2-1-6, ajuste no 0, 1-4, pouso 3-0, variável 3-9. Livre pouso na 10, está 3-2-6. Chegou o uniforme após o pouso do TOL e aí manteve pistola zero.